Estimados ouvintes, venho ter um web informar que tem agora início um programa espetacular. Caros ouvintes, muito boa noite para todos. Começa agora mais uma edição do Espetacular aqui na Rádio Interweb. Já cá estamos e para mais música ao vivo. Hoje vamos ter apenas, hoje, esta e na próxima semana, vamos ter apenas música portuguesa. É verdade, as portas por hoje vão se abrir com Vem, Além de Toda a Solidão, a música dos Madre Deus, ainda com Teresa Salgueiro. Por ouvir também o Estruvante com 125 Azul e a música do Rui Veloso, que nos canta o tema Porto Sentido, este ao vivo. São as primeiras três da edição de hoje, ainda há mais uma sequência de três para conferir. Não saia daí porque há grandes músicas para ouvir, sempre ao vivo, como é claro. Este é o Espetacular. Thank you.

mas certamente haverá alguma versão estúdio que eu desconheço. Vamos também ficar com as músicas trazidas pelo Silent Four, Angel, e também a música dos Ornatos Violeta, aliás, Madame Banho, é como eu achei de dizer Banho-Maria, mas não é, Madame Banho, que se chama então esta música, como dizer, ouvir, para o término desta edição de hoje do Espetacular. Quero desejar a continuação de uma ótima noite, dizer que já de seguida, ou melhor, daqui a pouco, chega mais uma edição do World Wide Radio para conferir então na sua Entre-Web. Fique bem, tenha a continuação de uma boa noite e até à próxima semana. assist me with another nervous breakdown. I stream my silent pain in this big plane, and there's no one here. Tell me who is there now, who was there with you. I'm taking no calls unless it's her voice. I'm seeing no one unless it's open the mailbox every hour. Maybe I'll hit the postman. I want to hear some love words, but not in that dyslexic voice. No, I won't tear apart for you, but I was given no choice. I guess I was trying to keep me alive, but once I was there, there was nothing to do beside picking me up, lying me down, waiting for some angel to wake me and say to me, clinical, or should I speak louder? Maybe I should close my eyes for you. Wait for the strongest feeling out of all of the feelings to raise from you. I guess I was trying to keep me alive, but once I was there, there was nothing to do beside picking me up, lying me down, waiting for some angel to wake me and say to me, a dream. Should I believe it? Please promise to me that I'm not going to get hurt this time. Real? Are you real? Esta música é uma das antigas. Chama-se Madame Banho. E fala de uma pessoa... especial. Sei dela que é mulher, porque ela sabe o que eu lhe quero. E como mãe de alguém respeito, não conhece outro prazer igual. Em mim eu sinto frio, eu sei que o frio aperta na hora. Que eu sei que ela não demora. Abro as pernas sem saber, ao lado um homem sem sorrir de mim. Oh, oh, oh. E tudo é falso no que eu faço. Isto é pior que um mau abraço, bem mais falso. Deixa isso tudo esgoto. Oh, faz-me rir por si melhor assim. Oh, a traça tonta não fez de conta que era um sonho que eu comia. Matar-me a mim, meu Deus, seria o fim. Seria um crime a dois, virão dizer depois. Eu matou a medo de um espelho sem perdão. Que outra mulher eu vejo o que a minha me dá. Noutra mulher eu sinto o que a minha me dá. Engravida e o diabo quis ser mais. Cala, geme, vi que quis fugir de si. Obrigado.